Golf Services 1. Cena 031, aquela identificação, desça para 2.000 pés, ajuste o Salvador no 07, chegada IPIC. Sim, chegada IPIC, desça para 2.000 pés, no 017, ou no 031. Estabilizou o localizador da Fúria Leste, o Whiskey California. Porta 8. Sim. Frequência 198, décima 95. Camarada 1895, bom dia, senhor. Salvador, muito bom dia, Whiskey California. Salve, bom dia. Continua a aproximação. Repasse 5 milhas fora. Para 5 milhas, o Whiskey California. Milhas, o Whiskey California. Whiskey California, avistado, estou autorizando pista 28, 1.200 graus, 269. Uniforme. Confirmar o vento novamente, ó. 200 graus, 259. 200 com 259, o Whiskey California. California, poderia confirmar se recebe LS? Afirmativo, senhor. Sim, isso, grato. O telefone está no meu trem, está no 1-8, no destino 1-0. Oi, Rio Via Alfa, Juliette, contorno 41. Na Lima, chame a torre novamente, 118, decimal 95. Pode, por gentileza? Salvador, hoje é 6251. Na 6251, prossiga. Sou Guarulhos, 360. Na 6251, cruzado Guarulhos, nível 360, rota up 110, Taubaté. Decola da pista 28. Mantém a proa até 2.500 pés, após iniciar a curva à esquerda, na saída da Euleda, transição Mótiva. O transponder é o 5057, controle de Salvador 120, decimal 8. Ok. Estamos autorizados, então, a Guarulhos, na decolagem a 28, mantém a proa até 2.500 pés, curva esquerda, saída da El, transição Mótiva. Saída da El, transição Mótiva. 1208 é o controle de saída, 507 é o transponder. A primeira da via, o expandido 10, via Taubaté. Pro 6251. Uniforme autorizado Lima, vai ter a porta na Quebec. Bruno 031, tem condições de confirmar que está recebendo o ILS? Mais próximo, afirmativo, vai ter condições. A princípio parece estar recebendo, mas para confirmar, só mais próximo. Afirmativo, Bruno 931. Está autorizado em LS do Lu, pista 1, pista 2, reporta estabilizada. Reporta estabilizada no IS do Lu, no 289031. Deixa o seu uniforme autorizado até a DCA, livre corte a parquear. O 9031 vai estabilizar no ILS, aparentemente está normal o seu sinal. O 9031 ciente, completa agora 14, na frequência 1895. 295, obrigado. Bom dia, Gol 9031. 9031, bom dia. Foi autorizado, cabeceira 28, tempo 2, 00 graus. 189, pista molhada. Tem livre ponto na 28, Gol 9031. Torre, poderia confirmar o vento 9031? 200 graus, agora 202. Copiado, 9031. MV5 está autorizado, reporte para os táxis. Bom dia, Gol 1229, 110, formação hotel. Gol 1229, autorizado São Paulo, nível 400, decolagem pista 28, mantém a proa até 2510 após iniciar a curva esquerda na saída da El, lendo a transição Motiva e o Motiva interceptou pelo 1-0, após conforme a rota do plano de voo. O transponder é 5060, controle Salvador 120.8. Dado São Paulo, nível 400, decola da pista 28, mantendo a proa até 2500 pés, após curva esquerda, Natael, Leda, Motiva. Após Motiva, após o 10. 5060 no transponder, 1208 no controle, gol 1229. Via G Juliette Alfa até a Golf, na Golf chame a torre 118 decimal 95, ajuste altímetro no 096. Juliette Alfa na Golf 895 no 096, boa, 62. Salvador, voa, Xanera 6251, no próximo voo, pronto. Xanera 6251, bom dia, para o Xanera 6251, decolar, cabeceira 22, 102, 00 graus, 222. Autorizado a linhar, esse polar, 2862, 51. Já tinha para o táxi. Chora. Então, saúde, bom dia. O senhor está no Andalima? Siga. Nossa, o senhor Andalima está a reporte do pátio 3 para a posição 5 no pátio 1. Para ingresso, pode precisar. Nossa, nós da MSC, que tem um reboque aguardando para ingresso no pátio principal. Sim, a prota é 2500, 208, 6, 25. Oi, Salvador, bom dia, Oceaner 6251, decolado. Oceaner 6251, contato razão e decolagem, seguir mantendo desde voo 360, via saída DEL. Quem vai cumprir a restrição do 100 da EL, via saída ao 360625. Oceaner 6251 está livre da restrição da saída de altitude. Livre das restrições, possibilidade da presença de voar ótima. Autorizado livre, Oceaner 6251. Beta, 6251, no livre das restrições ao 360. Lima, aguardando autorização para ingresso do pátio principal. A gente mantém a posição, aguarde. Qual é o seu nome do incidente, aguarde. Aguarde. Fuso Ronald 229, POB de 088, 4 horas e 45, alternando o Galeão. Estou 8 a bordo, altímetro no 0 no meio, táxi via Índia Alfa, via Juliette Alfa, ponte espera da 28, chame torre 1 no 95 ao voo. Sede via Juliette Alfa, ponte espera 1895 da pista 28, Ronald 229. Barulhos, nível 320, GPS 110, saída da EL, Zeta Mótica. Decola da 28, curva esquerda, funciona 5064, controle 120, decimal 8, coteja. 3171, cotejamento correto, após decolagem mantém por até 2500 pés, deixando para prospecção acionamento. Berlim, faz o Boeing da Golf, autorizado até o portão, reparte o tempo do reboque. Posta na hora da Liga Ciente, o Gol já passou, vamos iniciar o ingresso ao pátio principal, reportando no final. Solo 8 9 10, apoio de 05, Bob Gato, bom dia. November Lima, bom dia, frequência livre. Cruzal 200625. Helena 251, chama o Centro Recife, né? Frequência aula 251, alterna 13395, bom voo. 351395, bom dia. Salvador, bom dia, voo 239. Bom dia, autorizada linha área de colar, cabeceira 28, 21, 8 graus, 1,99. Certo, Confiança é o B? 153 a bordo, altímetro no 0 no 6, táxi via Juliette, alça no ponto de esperada 2, altímetro no 8, 95, com voo. Voo 1-2-3-9, decolou aos 4-8, mantenha pousa 2.500 pés, chave de controle Salvador 1-2-0, decimo 8-0. 2-0, decimo 0, ligado. Bom, voo 2-2-9, decolado, mantendo a proa de decolagem até 2.000 após a subida da Elf. N229, contato radar, submetendo o nível de voo 400, autorizado direto, linha de 100, restrições. Direto Leda, sem restrições, voo 1229. Bom dia, 9033, tá bom? Bom dia, prossiga. Aqui está a informação de autorização para Guarulhos. 9033, autorizado Guarulhos, nível 400, via Pesulu 10, saída da EL, Leda Mótica. Decola da 28, curva esquerda, aciona 5074, chama o controle 120, decima 8, coteja. Guarulhos, 400, Pesulu 10. Da EL, Leda Mótica, decolando a 22 com curva esquerda. Aciona 5074, controle 208, voo 9033. Planejamento correto, chamo para pushback funcionamento. Chama lá, 03. No 71, bom dia, autorizada a linha aérea decolar, cabeceira 28, vento 190 graus, 239. A linha decola, cabeceira 28, 239. Bruno 229, chama o centro Recife, frequência 125 décima 1, alterna 13395. Bom, 1229, Recife 251, 13395, obrigado. Bom final de semana. Pelo 71, no colagem 855, mantenha para outro 2.500 pés, controle Salvador 120.80. Vai manter até 2.500, chama 120, Wes. Obrigado, bom dia. Bom final de semana também. E Salvador, bom dia. 3171, decola na sua escuta. Centro 171, contato radar na decolagem, submantendo o voo 320, autorizado direto a Leda sem restrições. Vai, curva à esquerda na proa de Leda sem restrições, rotando 3171. saída prevista da El Ledeiro, me aguarde cópia. Aguardando cópia, eu vou pelo 961. Cruzando 71, chamo Centro Recife, frequência 1, 25, décima 1, alterna 1, 33, décima 9, 5. 351, 33, 9, 5, obrigado. Para o táxi, o Gol 9033 com 039 a bordo. 4 horas e 50, Fernando Galeão. Frente 39 a bordo, altímetro 10 no meia. Táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 2882-18, sinal 95. Faz decolagem, mantém pro até 2510. Bom voo. Quente, a falta de decolagem mantém pro até 2500, Juliette Alfa. O ponto 0295, voo 9733. Bom dia, Rio 5973 com a Índia. Rio 5973, bom dia, tela identificação. Deixa para nível. Correção, deixa para 2010. Ajuste no 0 no meio, na Prodicari. 2000 na Prodicari, ajuste o. Liga pro 961. Autorizado Galeão, nível 360, via Fer Novembro 857, saída da Elleda e Irume. Decola da 28 curva esquerda, aciona 5105, chama controle 120, decimal 8. Faz decolagem, mantém pro até 2510, ou seja. Gente, autorizado Galeão, 360. Amper Novembro 857, saída da El Ledeiro, decola da 28 com curva esquerda. O transporte 505, controle 1208. Após decolagem, mostra que você tem 2500. O voo do 961. Feijão Squad, chama para o pushback acionamento. Bora para o pushback acionamento, voo do 961.